Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Você acelerou minha calma, ouvinte, muito boa noite, bem-vindo a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é sexta-feira, estamos a 11 de março de 2011, são agora 20h45, estamos a dar início então a mais um Musicália nesta noite tão preenchida pelas notícias do Japão e o tremor de terra, a libertação de material radioativo, os tsunamis e tudo o que tem vindo então a suceder-se nestes dias. Abrimos com Tudo de Bom de Fernanda Porto. E é com música brasileira que vamos seguir nesta edição da Musicália, dedicada a música bem, bem calma. Vamos agora ficar com Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, uma música bem conhecida de todos nós, na voz de Ivete Sangalo. É assim que vamos seguindo nesta edição e que abrimos, digamos assim, esta edição do Musicália número 182 para esta noite de sexta-feira, 11 de março de 2011. Seja bem-vindo. Coração. Vamos agora mudar de ritmo e também de expressão. Já não vamos ficar na expressão portuguesa. Vamos agora ficar com o tema Sadness dos Enigma. Ainda para ouvir também Michael Nyman, o tema The Herd. É como se chama esta música? Uma música que certamente não lhe é nada desconhecida. Aliás, tal como também não é a dos Enigmas. Sadness é como se chama esta música que vai então ouvir já de seguida nesta edição da nossa Musicália para esta noite de sexta-feira, princípio de noite, aqui na Rádio Antena. Vamos à música então, os Enigma com Sadness. Vamos fechar esta edição de Musicália com os Vision 2, aliás, e o tema The Ocean, para finalizarmos com Man in the Mirror, uma música do álbum de tributo a Michael Jackson em versões chill out. Este Man in the Mirror é-nos trazido por Anna Kelly. E é assim que vamos fechar mais uma edição do nosso Musicália. Já a seguir, Diamantino Teixeira traz-lhe mais uma edição de Voo Noturno. Fique bem, tenha uma boa noite na companhia da Rádio Antena Web. Até terça-feira. See the kids in the street.